Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um espaço do debate da sexta-feira, como é de hábito. Se bem que ontem, a semana passada, não tivemos, mas hoje temos mais um espaço na qual convidamos a senhora. Mãozinho, ela que é licenciada em economia, também é investigadora independente de desenvolvimento econômico e social. A sua apresentação vai basear-se na experiência que ela tem, vai partilhar a experiência que ela tem como implementador de um método que é o método de avaliação de impacto de programas e políticas sociais. Sem mais demora, melhor que nós, vou passar a palavra para poder preferir mais algumas palavras, se tiver, depois poder dar sequência à sua apresentação. Faz favor. Obrigada. Boa tarde de novo a todos. Obrigada pelo convite à DW e obrigada a todos que estão presentes hoje. Como é um debate, eu me vou dar a liberdade de fazer muitas perguntas e vou esperar a vossa participação, não é? Porque eu não esteja aqui sozinha, esse setting é muito intimidante. É muito intimidante, mas como o capitão já disse, eu hoje gostaria muito de partilhar convosco aquilo que é a minha experiência como investigadora durante 2 anos numa instituição chamada Poverty Action Lab. E o que fazia lá era implementação de estudos controlados em desenvolvimento. Então, eu, nesses 2 últimos anos em que estive lá, tive o prazer ou o privilégio de poder fazer algumas observações daquilo que são os prós e os contras de estudos de desenvolvimento, que de um tempo, há mais ou menos 20 anos têm sido muito famosos na área de metodologia de avaliação de impacto de programas de desenvolvimento social. Esse resumo é feito baseado na minha experiência, as opiniões são unicamente minhas e não da companhia, então eu espero que possamos ter uma conversa daquilo que seja também a vossa opinião sobre os estudos controlados e qualquer pergunta que tenham nesse caso, ok? Então, eu tenho, às vezes falo muito rápido, então se estiver aí muito rápido é só dizerem qualquer coisa. Mas antes de falarmos de estudos controlados, eu acho que seria melhor começarmos pela grande pergunta, que é a avaliação de impacto. Quantos de vocês já estão familiarizados com esse termo? Ou já ouviram por alto? Por aí? Acho que temos uma pequena noção. Ok, e qual é a pequena noção de avaliação de impacto? Não vale cábula. Qual é a pequena noção de avaliação de impacto em desenvolvimento económico e social? Uma ideia, sim? Não vale cabular. Não. Não vale cabular. Yeah. Como o nome já disse, avaliação, acho que é acompanhar um determinado desenvolvimento de uma determinada projeto, não é? E para que isso seja efetivo, então precisamos. Mais ou menos, essa é a mínima ideia que eu tenho. Okay. Outra pessoa, avaliação de impacto? Na minha opinião, avaliação de impacto é quando fazemos um projeto e depois avaliamos o resultado deste projeto. Exatamente. Queremos ver se funcionou ou se não funcionou, não é? Por exemplo, eu vou referir a esse exemplo muitas vezes durante a apresentação. Imaginemos que nós somos uma comunidade e que há uma organização, por exemplo, chamada DW, que decide distribuir mosquiteiros, não é? Eles estão interessados em saber se a distribuição de mosquiteiros leva à redução de malária nesta comunidade. O programa em si é a distribuição de mosquiteiros e o impacto desse programa será a redução da malária, não é? Então nós queremos ver se a distribuição dos mosquiteiros leva à redução de malária nesta comunidade, não é? Então, quando nós falamos em avaliação de impacto, estamos a falar exatamente disso. Estamos a falar, geralmente, num número que nos diz se ou não o programa funcionou. Mas se formos bem ao fundo desse conceito, o que estamos a tentar dizer, o que estamos a tentar fazer é estabelecer uma conexão de causalidade entre o programa e o resultado, não é? Estamos a dizer o programa A, que é a distribuição de mosquiteiros, resulta em B, que é a redução em malária. Mas há uma grande suposição que se faz em qualquer avaliação de impacto. E essa suposição é dizer que nós queremos ter uma ideia daquilo que aconteceria se o programa não tivesse acontecido, não é? Nós estamos a dizer, se por exemplo, antes do programa o índice de malária era 10% e depois do programa o índice de malária foi para 5%, então queremos dizer que o programa resultou numa diminuição, não é, ao meio daquilo que é o índice de malária nessa comunidade, não é? Mas o que essencialmente estamos a fazer é comparar, tentar comparar pelo menos aquilo que teria acontecido na ausência do programa. Não sei se faz sentido. Mas, infelizmente, nós só temos uma realidade. O mundo acontece ou não acontece? O programa é entregue ou não é entregue, não é? Então, toda e qualquer avaliação de impacto cinge-se no estabelecimento de uma base de comparação que tente fazer mímica daquilo que teria acontecido se o programa não fosse implementado. Está assim muito estranho ainda? Sim, não? Não. Está claro. Está claro. Ok. Então, com base nisso, um exemplo. Muitos de nós estão familiarizados com aquilo que é a avaliação pré-pós, não é? Há uma intervenção, por exemplo, a distribuição de mosquiteiros. Próximo? Yeah. E depois nós avaliamos o programa de impacto a dizer. Próximo? Uma vez? E mais? Não. Atrás? Ok. Um e dois. Duas vezes, acho. Atrás? Não, para trás, desculpa. Atrás de novo. Yeah. Essa é uma avaliação pré-pós, não é? A linha amarela é a incidência de malária, digamos, ao longo do tempo. A certo ponto, acontece a intervenção, que é, neste caso, dizemos que é a distribuição de mosquiteiros, não é? E nós queremos, e nesse tipo de avaliação, o que se faz é dizer que se aqui onde estávamos antes do programa ser implementado e no fim do programa estamos ali, então nós comparamos este ponto com este ponto para dizer que a diferença, essa distância, é o impacto do programa, não é? E qual é a principal hipótese que se põe nessa avaliação? O programa resultou. Ok. Qual é a outra? Yeah, mas o que é que nós estamos a assumir? O que é que estamos a pressupor? Menos pessoas morrem como consequência da falta de uso dos mosquiteiros. Se antes morriam pessoas. Yeah. É obviamente que se o programa veio com a intenção de distribuir mosquiteiros, o impacto que podia causar é a diminuição do número de mortes. Né? Mas é isso. Nós, a grande vantagem da avaliação de impacto é que não precisamos assumir o impacto. Né? Nós vamos a dizer, nós queremos saber qual é o impacto. Não sabemos, mas queremos saber. Mas nós aqui estamos a pressupor, a comparar este ponto com aquele ponto, nós estamos a pressupor que o índice de malária manteve-se neste nível ao longo. Se, por exemplo, se o programa não tivesse acontecido, o índice de malária manteria-se nesse nível, não é? Porque nós estamos a dizer que, ao comparar este ponto com este ponto, nós acreditamos que este ponto seja uma boa ideia, nos uma boa ideia daquilo que teria acontecido se o programa não tivesse acontecido. O índice de malária é a preocupação, é a preocupação é o que a malária causa em si. Yeah. Porque, bom, o índice pode ser alto, mas vai ser mais alarmante se morrem pessoas. Quando terminar, mesmo a minha observação do problema, né, a grande minha preocupação será não é apenas se tiver que ir ao fundo, a falta do uso do mosquiteiro. Uhum. Podem usar, se não houver casos alarmantes de pessoas a morrer, isso pode não ser alarmante nem para as pessoas. Uhum. Mas se morrer pessoas, já vai ser uma preocupação. Exato. Portanto, eu vou ficar feliz se quando eu termino o meu programa e distribuo o mosquiteiro, efetivamente aquele número de pessoas que morriam antes, exato, por falta do uso do mosquiteiro, reduziu. Exato. O que está a dizer é exatamente isso. Por isso é que eu pus essa terminologia genérica aqui a dizer resultado. Pode ser qualquer resultado em que esteja interessado. Não precisa ser o índice de malária. Pode ser mortalidade infantil. Pode ser qualquer coisa. Mas a ideia que eu estou a tentar transmitir é uma ideia técnica aqui, que tem a ver com aquilo... A ideia que tem a ver com aquilo que se assume quando utilizamos certas metodologias de avaliação, antes de introduzir a ideia do que são os estudos controlados. Então estou a querer comparar os estudos controlados com a análise pré-pós, que é geralmente feita em várias avaliações de impacto. Não sei se estou a ser clara agora. Tecnicamente sim, pois no debate vamos exato. Então, se percebemos essa ideia, os estudos controlados, aquilo que fazem na realidade, os estudos controlados, aquilo que fazem na realidade, é tentar ajudar-nos a fazer uma mímica daquilo que seria o mundo se o programa não tivesse acontecido. E como é que eles fazem isso? Uma parte muito importante da anatomia dos estudos controlados, que eu durante a minha apresentação estou a chamar de RCT, ou RCTs, vai ser mais fácil, é que eles pegam numa população e dividem, geralmente ao meio, mas aleatoriamente selecionando quem recebe o programa e quem não recebe o programa. Por que é que se faz isso? Faz-se isso para eliminar a possibilidade de que as pessoas que estejam nos dois grupos sejam diferentes, e como as pessoas nos dois grupos são, estatisticamente dizendo, equivalentes, não é? Então, nós podemos selecionar um dos grupos como o grupo de controle que não vai receber a intervenção, e no final do período, no final da intervenção, nós comparamos esses dois grupos e dizemos que a estimativa do impacto do programa é a diferença entre esses dois grupos. Isto porquê? Porque o grupo de controle ajuda-nos a ter uma ideia daquilo que seria o comportamento da população que recebeu o impacto fora do impacto, fora do projeto em si só. Isto é uma peculiaridade dos estudos controlados, porque em qualquer outra metodologia de avaliação, incluindo a que mostrei agora, que é o pré-pós, é pressuposto, nós precisamos assumir que os dois grupos sejam iguais antes do programa. Mas o que realmente não acontece, ou geralmente não se pode garantir que seja verdade. Isto porque, quando, por exemplo, nós vamos a uma comunidade e damos mosquiteiros a todo mundo, e depois queremos comparar o desenvolvimento dessa comunidade com o desenvolvimento de uma outra comunidade, há diferenças entre essas duas comunidades, não é? Então, nós não podemos dizer que, se o programa não tivesse acontecido, o que teria acontecido na outra comunidade, na comunidade que recebeu os mosquiteiros, seria o mesmo que aconteceu, sei lá, no Prenda. Imaginemos que nós estamos no Kazenga e recebemos os mosquiteiros e o Prenda não recebeu os mosquiteiros. Então, simplesmente a comparar esses dois grupos, não é possível dizer que o impacto seja esse. Podemos fazê-lo, sim, mas estamos a assumir que os dois grupos eram iguais em princípio, que geralmente não é verdade. Próximo. Então, a ideia dos estudos controlados é... Próximo. Mais um? Ok. A ideia dos estudos controlados é dar-nos esse grupo de comparação que tem um comportamento independente do programa, e que, no final das contas, nós podemos comparar a trajetória desses dois grupos e dizer que o impacto do nosso programa é a diferença entre eles dois. Isso é diferente daquilo que nós fizemos antes, que é a análise pré-pós, que nós assumimos que o grupo teria ficado aqui. O impacto é menor, não é? E pode acontecer diferente, pode ser maior ou menor, nem geralmente acontece nessa direção. Mas os estudos controlados têm essa peculiaridade. Permite-nos assumir ou observar de uma certa forma aquilo que teria acontecido se o programa não tivesse sido implementado. Alguma pergunta? Não? Vamos fazer a apresentação depois, para espaço. Ok. Perguntas e respostas. Ok. Vamos à próxima? como disse, os estudos controlados têm sido muito utilizados em desenvolvimento. O primeiro estudo controlado, o que ganhou mais publicidade, pelo menos, foi conduzido, acho que no princípio dos anos 90, 1990, por um economista americano chamado Michael Kramer. O que ele fez, ele foi ao Quênia e decidiu avaliar o impacto de uma campanha de desparasitação no rendimento infantil de crianças de uma certa área, não é? E depois desses estudos, vários outros estudos controlados foram realizados. Um deles, que também é muito prominente na mídia, pelo menos, é o impacto da contratação de professores suplementares no aproveitamento escolar das crianças. Isso foi na Índia. A avaliação do impacto da liderança feminina nas aspirações e relações educacionais para adolescentes. E um projeto em que eu trabalhei o ano passado foi a avaliação do impacto de Lego, os brinquedos, não é? No desenvolvimento cognitivo de crianças com a idade pré-escolar em KwaZulu-Natal, que foi na África do Sul. Isso para dizer que há muitos estudos controlados a serem realizados no mundo do desenvolvimento, não é? E que nem todo mundo está contente por isso e por muitas razões sérias. Depois de ter trabalhado 2 anos, como eu disse no princípio, nessa área, eu acho que fiz as minhas próprias observações e anotações daquilo que realmente podem ser as vantagens dessa metodologia de avaliação e daquilo que eu acredito serem as desvantagens daquilo que os estudos controlados são aplicados ao contexto de desenvolvimento. Isso para dizer que os estudos controlados em medicina já são conduzidos há bastante tempo, não é? Todo mundo sabe a ideia do placebo, que é se tivermos todos num experimento para um novo medicamento, alguns dos nós recebem um medicamento original e os outros recebem um medicamento parecido, mas que não tem efeito nenhum, não é? Mas no contexto de desenvolvimento isso levanta muitas questões éticas, financeiras, políticas até, que é importante avaliar e saber, não é? Na verdade, se vale ou não vale a pena. É isso que eu vou tentar fazer no resto da apresentação. Ok. Uma das grandes suposições que se faz quando se implementa um estudo controlado é que eles são bem executados e bem programados. Isto porque, mesmo que os dois grupos sejam iguais no princípio do programa, mesmo que as bases de comparação sejam as mesmas, o mundo continua e há diversas coisas que podem acontecer. E se no final do programa esses grupos não continuarem a ser equivalentes fora do programa, nós não temos uma base de comparação que seja fiável, não é? Essa ideia de que tem que se manter a equivalência entre os dois grupos é chamada de validade interna. Validade interna aplica-se em qualquer método de avaliação e quer dizer que nós estamos cientes e temos 100% de credibilidade daquilo que é o estudo, daquilo que é a nossa avaliação e acreditamos que funcionou. Chama-se validade interna. E eu dei conta que na minha experiência a implementar estudos controlados, a maior responsabilidade é ser guardião dessa validade interna, que às vezes vem com muitos custos, não é? Próximo, está vendo? E um dos custos, para falar a verdade, tem a ver com as questões éticas, que é por onde eu vou começar. Esse desenho é, imaginemos um implementador, não é, que chamou uma comunidade para dizer: eu chamei-vos aqui para dizer, por favor, deixem de ajudar as pessoas que vocês estão a estragar a minha avaliação de impacto. Isso, talvez não nessa massa, mas é uma coisa que geralmente acontece. Próximo. Porquê? Porque manter a validade interna de um estudo controlado requer não só que nós tenhamos a certeza que as pessoas que estejam no grupo que vai beneficiar do programa realmente recebam o programa, mas também requer que as pessoas que estejam no grupo em que não recebe o programa, não recebam o programa. E nem sempre é possível fazer com que isso aconteça. As pessoas comunicam-se, as comunidades nem sempre são muito longe, as pessoas ouvem sobre a distribuição de coisas pela televisão, E muitas das vezes, por exemplo, se for um estudo que acontece num hospital ou num lugar público, e se for um estudo que tenha como base a transmissão de informação, a informação passa, não é? É impossível manter, é impossível evitar que o mundo continue como deve continuar. E muitas vezes prevenir com que essas pessoas crossem essas fronteiras requer escolhas que eu nem sempre considero éticas. E para dar um exemplo, no projeto em que eu estava a trabalhar, que era a avaliação do Lego no desenvolvimento cognitivo, nós estávamos a dar formação aos professores das escolas sobre usar Lego como uma metodologia para estimular os alunos na sala de aulas, e muitos dos professores, ou professoras neste caso, que estavam no grupo de controle, apareceram no dia da formação que tinha que ser dada ao grupo que estava, o grupo de beneficiários. E infelizmente é uma situação complicada, não é? Porque se eu dissesse às pessoas, oh, não, com certeza, podem entrar, fiquem na sala de aulas, afinal de contas é para todo mundo, eu estaria, de um certo modo, a fazer com que o estudo fosse invalidado, não é? Porque quando nós não temos essa base de comparação, fica muito difícil. O que ajuda nessas situações, geralmente, é que, ok, os recursos são limitados. O que ajuda geralmente nessas situações é que geralmente os recursos são limitados, então não é possível distribuir, ou não é possível que todas as pessoas beneficiem do programa ao mesmo tempo. E o que ajuda também é ser honesto com as pessoas e no princípio do programa ser muito franca sobre aquilo que eu estudo ser e dizer que nós agora estamos a fazer a distribuição para essas pessoas que foram escolhidas aleatoriamente, quer dizer que qualquer pessoa tinha a mesma probabilidade de vir. E geralmente o que acontece nos estudos controlados é que as pessoas que estão no grupo de controle recebem a intervenção mais tarde. Agora, por acaso, por questões éticas, é geralmente requerido que qualquer pessoa que esteja envolvida num estudo controlado tenha de receber a intervenção ou programa, ou tem que ser beneficiário em algum ponto mais tarde. Ok, próximo. Um dos outros cones da implementação dos RCTs que eu notei é que são muito caros. Claro que toda avaliação de impacto é cara, não é? Recolher questionários, fazer entrevistas, deslocar-se a lugares, sei lá, qualquer avaliação de impacto custa alguma coisa, nada é de graça. Mas os estudos controlados têm a peculiaridade de precisar de um grupo de controlo que seja fiável, não é? E para qualquer população, imaginemos que nós desejamos que o programa abranja 500 pessoas. Para fazermos um estudo controlado vamos precisar de 1000 pessoas, dizendo que 500 recebem a intervenção agora e 500 não recebem, recebem mais tarde. Então, estes custos adicionais da avaliação são sempre adicionados ao projeto e que não é necessário, nem sempre uma coisa boa. Também há custos daquilo que é a monitoria da intervenção e principalmente do grupo de controle, que é geralmente ligar para as pessoas, saber como é que estão, se estão a aderir ao programa, se não estão a aderir ao programa e por aí. E uma das coisas que é muito mais importante para mim, que eu achei, é a perca da autonomia das organizações cujos programas estão a ser avaliados, no sentido em que geralmente os estudos controlados são implementados em parceria com organizações pequenas que têm uma ou duas atividades, e quando esses projetos de larga escala são postos sob a sua responsabilidade, eles têm de parar de fazer outras coisas para, por exemplo, dar prioridade a esses estudos. Ok, próximo. Uma outra particularidade não tão interessante dos estudos controlados é que eles têm uma black box ou uma caixa preta. a dizer que quando nós implementamos um estudo controlado, a única coisa que podemos fazer é dizer se o programa resultou ou não naquilo que é dito, realmente A causou B ou A não causou B. O que não podemos fazer é dizer porque que o programa funcionou e quem beneficiou mais ou menos do programa. É como diz esse desenho, tem alguém a fazer uma conta matemática, chega no princípio, depois no meio diz um milagre vai acontecer e depois todo mundo vai ficar curado, não é? Os estudos controlados são meio que assim, porque não podem nos dizer na íntegra aquilo que aconteceu, quais são as razões que nos levaram ao impacto. E geralmente, o que se, para além de saber se funciona ou se não funciona, numa questão daquilo que são políticas públicas, é necessário saber quem devemos priorizar e por que devemos priorizar essas pessoas, não é? Okay. Mas dentro de tudo isto, dentro do que são as contras dos estudos controlados, eu acho que uma das grandes vantagens que eles têm com relação às outras metodologias de avaliação é o rigor. Na minha opinião, ou implementa-se um estudo controlado bem feito ou não se implementa por causa dos custos, mas uma das coisas que eu aprendi foi o rigor técnico e prático exigido quando a implementação desse estudo. Geralmente, não se implementa um estudo controlado sem se fazer uma avaliação daquilo que será a teoria de impacto. E essa teoria de impacto, o que é? É um documento, geralmente, que especifica muito detalhadamente quais são os objetivos do projeto, quais são os pressupostos e canais pelos quais esses objetivos serão atingidos, quais são as ameaças para a obtenção dos resultados que se pretende atingir, quais são as técnicas de mitigação dessas ameaças e também as formas pelas quais os efeitos, tanto finais como intermediários, serão medidos. Isso quer dizer que, para além da seleção aleatória, no princípio, nada mais é feito aleatoriamente ou sem que seja documentado devidamente. E isso eu acho que é um rigor que pode ser transportado para muitas outras metodologias de avaliação, porque o que geralmente acontece, geralmente e muitas das vezes em programas que são implementados por grandes organizações internacionais ou governos, é que as coisas são baseadas numa ideia, não é? Nós achamos que, por exemplo, cobrar 10 mil kwanzas às pessoas vai reduzir o nível de... Vai fazer melhorar o saneamento básico na cidade de Luanda. Por exemplo. e nem sempre é feito uma análise detalhada daquilo que se pretende atingir e como se pretende atingir. Eu acho que os estudos controlados têm essa peculiaridade que é muito bom. Ok, para cima. Ok. Para cima. Então, eu tento sempre evitar grandes conclusões, mas a pergunta que geralmente põe-se é: então o que é que eu estou a dizer sobre os estudos controlados? Devem ser feitos ou não devem ser feitos? Como uma boa economista em formação, eu digo que depende, não é? Depende de várias coisas. Depende do contexto, do programa, dos recursos que estão disponíveis, do tempo que se tem para fazer a avaliação e dos objetivos que se tem. Em como qualquer toda avaliação, há sempre prós e contras a serem considerados. Nos estudos controlados, em particular, nós temos que levar em conta preocupações éticas, financeiras, e ao mesmo tempo temos de levar em conta que esses estudos requerem muito esforço, não só financeiro, mas também técnico, para serem implementados de uma forma fiável. Mas ainda assim, os estudos controlados oferecem um rigor que não é geralmente encontrado em outras metodologias de avaliação, mas também temos que considerar que, ainda que bem implementados, há questões que não podem ser respondidas pelos estudos controlados, e são geralmente questões a ver com a macroeconomia e não com micro programas microeconómicos, como reforma tributária, políticas ambientais e etc. Acho que a principal lição, ou a principal conclusão, nesse caso, é que os estudos controlados são eficazes em alguns cenários, geralmente intervenções de pequeno porte, como, por exemplo, intervenções para a melhoria de um específico índice de saúde ou índice de educação, ou num específico contexto muito pequeno, mas que também têm limitações como todos os outros métodos de avaliação. E outra coisa que eu não pus aqui, mas que estive a refletir, é que, ainda que muitas questões possam ser respondidas através de estudos controlados, há muita informação, muita coisa que já foi respondida. Os estudos controlados estão a ser conduzidos há mais ou menos 20 anos e a organização para que eu trabalhei, a Poverty Action Lab, tem cerca de resultados de 637 estudos controlados em várias áreas, em agricultura, mercado de trabalho, saúde pública, educação. Então, meu conselho é, antes de embarcarmos, qualquer pessoa embarcar, decidir que tem que conduzir um estudo controlado, eu acho que há uma necessidade de se avaliar aquilo que é a evidência que já é existente de outros programas e ter uma ideia daquilo que seria, não é? O resultado, se o resultado seria diferente no estudo controlado que pretende conduzir ou não. É tudo. Feita a apresentação, aproveito a oportunidade também de abrir o espaço para aqueles que têm perguntas ou contribuições. Então, o tempo é da plateia. Quem tem uma questão? Eu tenho uma pergunta. Começar é sempre difícil, mas está aqui. Como estou a ficar com sono? Elga da Silveira. Eu tenho uma pergunta, três para aí. Mas, primeiro, em relação a essa ferramenta, né, em termos metodológicos, isso no censo, numa pesquisa como o censo, é viável? Falou um pouco no âmbito da microeconomia, para coisas mais micro, né, mas até que ponto uma metodologia como essa podia ser viável também para numa dimensão do censo? Não sou macro, né, mas pois, também há níveis. Essa é a primeira. A segunda, se a nível de Angola, eu conheço alguma instituição que já está a desenvolver ou pôr em prática essa metodologia? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, quando fala em estudos comparados, acho que é isso. Controlados. Controlados, exatamente. De controle. Controlados porque temos o grupo de controle, né? Sim, é a coisa do controle. Após feito o estudo, aos resultados apresentados, em média, depois de quanto tempo é que podemos voltar a controlar, né? Porque a coisa de fazer a comparação, não sei se tem uma especificidade, né, nesse tipo de metodologia. E para finalizar, em relação ao exemplo que apresentou, quando falava de que havia conflito com o grupo-alvo com quem vocês estavam a trabalhar e depois vinha o resto da população, deu acho esse exemplo e falou quando teve de um outro programa na África do Sul, se as instituições públicas ou instituições públicas, é isso, né, governamentais, digamos o seu termo, até que ponto são envolvidas quando há esse tipo de pesquisa, porque eu acho que a questão do conflito, quer dizer, terem uma autoridade que define também, além do próprio grupo que faz a pesquisa, também pode fazer alguma diferença. Então, não sei qual. Por exemplo, cá em Angola, nós geralmente, pelo menos a nível da DW, nós fizemos sempre isso em parceria com o poder local, a autoridade local, que também ajuda nesses processos. Ok, obrigada. Será que seria possível responder primeiro as quatro perguntas? Obrigada, são perguntas muito interessantes. A primeira, até que ponto os ICTs, os estudos controlados, podem ser utilizados num contexto como censo? Nunca. Isto porque, se a Helga entendeu o que disse, os filmes controlados servem para estabelecer um link de causa, não é? Uma relação de causa, dizer A resulta em B ou A resulta em C. Eles não são necessariamente uma metodologia de concepção de questionários. O senso tem um fim muito abrangente. O senso não está a querer responder uma questão de causalidade, não é? O senso responde, quer nos dar aquilo, um snapshot daquilo que é a população de um país. E imaginemos que nós queiramos saber qualquer coisa, como é que os angolanos reagem à nova política da habitação? Mesmo que tenhamos uma pergunta como essa, nunca podemos realizar um estudo controlado ao nível da população geral, porque precisaremos de uma outra Angola, não é? Para comparar. Exatamente. Okay. Então, mas posso fazer pelas províncias, por exemplo? Exato. Okay. Aquilo que, naquilo que é a metodologia da recolha da amostra, não é? A Helga pode dizer, ok, nós estamos a trabalhar em parceria com o governo para saber qual é o efeito da nova política habitacional na saúde das pessoas. Escolhemos 5 províncias, dentro dessas províncias nós selecionamos aleatoriamente comunidades, não é? E dentro dessas comunidades selecionamos aleatoriamente pessoas e comparamos com pessoas em outras províncias e sei lá, que não receberam o programa. Isso é possível, mas muito caro também. Isso vai um bocadinho na última pergunta que tocou, qual é o envolvimento das instituições públicas, não é? Eu vou recomendar que vão, para entender mais sobre estudos controlados, vão mesmo ao website da JPAL, que eu posso deixar e pôr aí à frente. Mas os estudos controlados começam desde populações muito pequenas, tipo 100 pessoas, e muitos abrangem um país inteiro, que é o caso do programa dos professores suplementares na Índia, não é? E aqui, por exemplo, os maiores estudos controlados no nosso continente foram realizados no Quênia. Todo mundo quer fazer pesquisa no Quênia. Acho que eles estão todos cansados no Quênia. Ninguém quer mais pesquisa. Mas mesmo na África do Sul, um trabalho em que eu estive envolvida constituiu uma população de jovens desempregados, 1.200 jovens desempregados. E pela grandeza do projeto, nós estamos a trabalhar com o Departamento de Monitoria e Avaliação da Comissão Nacional do Plano, porque é um projeto que não só é grande e caro, mas também é um projeto que abrange uma política nacional muito específica, que é a política de desemprego, que na África do Sul é levada muito a sério. Então, sempre que é possível, eu pessoalmente acredito que seria necessário envolver instituições públicas, principalmente para que o percurso entre o resultado e a política seja o menor possível, porque muitas vezes, quando esse processo é um processo académico, faz-se o estudo e os resultados sentam no armário, porque o pesquisador não tem interesse nenhum, não sabe para onde ir. Mas quando se trabalha com governos, é geralmente mais fácil saber qual é o passo a seguir, como é que esse estudo transforma-se em política pública e como é que informa as políticas públicas do governo. A questão de até que ponto pode-se fazer um novo controle, não é? Quanto tempo deve-se esperar? Isso depende. Geralmente, eu não conheço muitos casos de pessoas que fazem estudos controlados a pensar noutro estudo controlado, porque são muito caros, requerem muito envolvimento, tanto do pessoal do campo como dos pesquisadores. Um estudo controlado, em média, demora 1 ano. A ser concluído. O estudo controlado do Quênia, por exemplo, acho que demorou 3 anos, mas as crianças que estiveram envolvidas no processo foram, em inglês chama-se tracking, mas eles tentaram localizar as crianças 20 anos mais tarde, para quê? Para fazerem a avaliação daquilo que é o rendimento laboral dessas crianças. Disseram, será que as crianças que foram desparasitadas quando esse programa estão melhores, têm melhores rendimentos laborais, então eles seguiram as crianças e não sei o quê, mas essas pessoas têm uma fonte de rendimento, uma fonte de financiamento do projeto que é independente e parece só crescer, mas geralmente não é possível. O que as pessoas tentam fazer é fazer um estudo controlado e depois daquilo que é o resultado do estudo controlado, saber se vale a pena ou não, fazer o seguimento da população, não é? Mas isso também depende da questão em si. Há questões como, por exemplo, o efeito, digamos, qual é o impacto de providenciar mosquiteiros na incidência de malária, não é? Nós podemos querer saber qual é o impacto dentro de um ano, dentro de 3 anos, dentro de 10 anos, mas dentro de 10 anos, epá, as pessoas mudam, as pessoas não querem responder, as coisas mudam muito rapidamente, tá? Nem sempre é possível fazer isso. Estudos controlados em Angola, que eu saiba não. Eu sei que nós temos organizações como Banco Mundial, né? Estão cá. Eu sei de um projeto de educação que eles estavam a implementar já há muitos anos, mas não sei se é um estudo controlado. Acho que a resposta é essa. Que eu saiba, não. Porque as questões éticas dos estudos controlados também são levadas muito a sério. E dependendo daquilo que é a abertura governamental e política para esse tipo de metodologia, pode ou não pode ser implementado, não é? Mas eu não diria que estamos a perder necessariamente por não termos realizado estudos controlados. Eu acho que metodologias de avaliação são várias e cada uma tem a sua vantagem e desvantagem. Eu acho que há questões, há programas, principalmente no setor não governamental, que podiam utilizar essa metodologia, mas não fazem, se calhar por questões de recursos, mas há muita pesquisa a ser feita em Angola, muita pesquisa a ser feita muito seriamente e que não necessita de ser um estudo controlado. Fechou. Ok. João? Eu parabenizar por essa experiência que traz desta metodologia. Obviamente existem muitas metodologias de avaliação de impacto de projeto, mas a minha percepção é que esta metodologia serve mais para avaliar projeto de uma escala muito pequena, não com uma escala muito grande. E por esse facto também eu não consigo visualizar o que é que torna muito caro este tipo de avaliação de impacto. Até porque também gostava de perceber da Áurea quais são as estratégias que são utilizadas para fazer a avaliação. Já não vou falar de métodos, vou falar de estratégia, porque isso já é uma metodologia em si. Mas a metodologia depois utiliza outros métodos para capturar a informação. Talvez isso me pode dar um indicador do porquê que uma avaliação de impacto é cara. Eu não consigo, aqui na minha mente ainda, e a explicação que deu, visualizar porquê que isso é tão caro. Porque mesmo nós já fizemos várias avaliações de impacto e é caro também a avaliação, e normalmente contratamos um consultor externo e isso torna mais caro ainda, e obviamente ela utiliza várias metodologias. Eu não sei que metodologias utilizam, se fazem entrevistas, se fazem grupos focados, o que é que fazem exatamente que lhe torna caro? Esse é o meu ponto primeiro. Eu tenho outras questões, mas vou preferir primeiro que responda essa. Mas eu custo monetário, o valor em termos de custo do estudo, em termos de custo humano. Quando fala esse cara, exatamente, por acaso também quer perceber essa parte. Eu acho que o ponto do João é um ponto importante. A avaliação em si é caro, não é? E o mais caro ainda, mais caro do que a avaliação, é implementar um programa que não funciona, que deixa as coisas piores. Por isso é que eu gosto de estar no mundo da avaliação, porque eu acredito que, mas já de estar numa população pequena, sabemos pelo menos se resulta ou não resulta antes de irmos à escala, mas nem sempre é possível fazer isso. Mas eu acredito que o que torna um estudo controlado caro não é necessariamente o custo monetário, que muitas vezes é equiparado àquilo que são vários outros tipos de avaliações, não é? Mas o custo humano, o custo de tempo também, porque acho que mais do que outros estudos, outras metodologias de avaliação, esse estudo requer uma análise teórica muito minuciosa, muito detalhada. E essa capacidade geralmente reside com os académicos, né? Pessoas que estão nessa linha de pesquisa ou de investigação, sei lá, há 10, 15, 20 anos, e que não é geralmente, não é fácil, né? Não é, o envolvimento dessas pessoas torna-se caro, tanto em termos de tempo e como em termos de dinheiro. E também acho que o bom sempre se lembrar, quando estamos a falar de estudos controlados, é sobre o grupo de controle. Qualquer outra metodologia de avaliação não tem geralmente um grupo de controle, ou pelo menos um grupo de controle que precisa ser observado, não é? Assim tão eficazmente como isso. Então, esses são sempre custos adicionais. Naquilo que são as estratégias utilizadas, cada estudo controlado é um mundo em si só. Os estudos em que eu trabalhei, nós utilizámos desde entrevistas, questionários, métodos qualitativos. Isso depende da pergunta e depende dos recursos para cada estudo. Quer dizer, as entrevistas não são de uma forma ou de outra especiais, não é? Comparado às entrevistas que são feitas normalmente em qualquer questionário ou sei lá. Quer dizer, as estratégias não são diferentes. A estratégia técnica, aquilo que quando se tem a informação, também não é muito caro, porque não é um método estatístico que requer regressões e fazer análise e cálculos e não sei o quê. É simplesmente calcular a média entre os dois grupos e comparar essa média de uma forma estatística, não é? Mas porque o custo mesmo é o custo temporal, porque a avaliação em si tem que percorrer para pelo menos 3, 6 meses, não é? Para se poder observar o impacto. É o custo desse control group e é o custo humano, é o custo das pessoas que precisam ter as técnicas para a elaboração, para a conceptualização daquilo que é o ACT, o estudo controlado. Um bocadinho? Consegui responder? Um bocadinho? Eu esqueci, não, é uma metodologia. Sim. Não, eu... Só também isso na prática. Yeah. O meu entendimento é que uma coisa que pode efetivamente, eu não vou dizer a metodologia, yeah, mas já participei de avaliações, já por várias vezes, e não vejo assim, a grande diferença que eu noto efetivamente é de você ter um grupo que você controla, né? E é esse grupo que tem que ser objeto da sua avaliação de impacto. Às vezes a avaliação de impacto que é feita depois de um projeto foge sob o seu controle, o grupo que você beneficiou. Como disse, pode acontecer até pessoas que beneficiaram já não estejam aí, e é difícil efetivamente ter o controle global dos beneficiários do projeto. Portanto, mas ainda assim, persiste na minha mente uma dificuldade de compreensão. Yeah. E mesmo assim, vocês também, para controlarem isto, é difícil. Exactly. Porque se estamos a falar de uma avaliação de impacto, o impacto normalmente não é visto um ano após o projeto. Depende, pode levar tempo. Depende do que é? Pretende avaliar. Exatamente. Não é impactos que são imediatos. Sim, é sim. Que levam mais tempo. Bom, mas estamos a falar de uma... Porque normalmente o impacto, no meu entendimento e das literaturas que eu conheço, né, você está a avaliar o resultado, o nível, está a fazer uma avaliação do nível do resultado e o que se produziu posteriormente na vida das pessoas. E dependendo do projeto, normalmente isso não é visualizado em um pouco tempo. Isso tem algum tempo e demora. E de qualquer forma, controlar aquilo, a menos que o projeto utilize outros métodos de controle, que mesmo terminando o projeto, o grupo continua sob o vosso... E aí onde fazem despesas para controlar, não sei se a percepção é esta ou é errada. Não, para dizer a verdade, é um conceito que até para mim demorou, mas uma coisa que eu não mencionei foi... são os custos, quando estou a dizer, os custos não são necessariamente quando se tira o dinheiro do bolso e paga-se, não é? Mas há custos que, por exemplo, os custos de tempo, que podia ser utilizado para fazer uma outra coisa, mas não é. E isso geralmente acontece a nível das organizações. Digamos que o João tem uma organização que trabalha com, digamos, direitos humanos numa comunidade, não é? Quando nós estamos a implementar um estudo controlado e essa sua comunidade tem pessoas que, essa sua comunidade faz parte dos beneficiários do programa, o estudo controlado requer, de uma certa forma, que o João diga não a todos os outros, todas as outras pessoas que venham com propostas para fazer um outro projeto. Mesmo que o João queira dizer sim, se fez um acordo com, sei lá, se ainda está no processo de avaliação daquilo com o impacto de um específico programa e quer ver o impacto daquele programa unicamente, a mesma população, as mesmas pessoas não vão poder receber 10, 20, 30 intervenções, não é? Então, eu não sei qual é o termo em português, mas em... Pode ser em inglês. Posso falar assim? Eu sei um bocadinho. Mas é o custo de oportunidade, não é? Acho que é assim que se chama. O custo de oportunidade, aquilo que se perde. Então, eu pessoalmente, eu acredito que para as organizações esse é o custo mais elevado de um Arts & Tech. Porque nós trabalhamos com... Eu trabalhei com organizações que vieram dizer: Áurea, mas assim, então, esse teu ACT, quando é que acaba? Nós queremos fazer outra coisa. Estão a vir pessoas com outras propostas, mas porque dizes que não podem receber, então nós temos que adiar. Ou pessoas vêm e dizem, já que o grupo de controle não está a receber coisas, então nós vamos dar intervenção a esses grupos de controle. E eu fico tipo, não. Porque o grupo de controle não pode receber um tratamento diferente daquilo que é o beneficiário, senão perdemos a base de comparação, não é? Então, esses custos de oportunidade... Não é na mesma temática? A base principal dos estudos controlados, como está aqui, é assumir que os grupos mantêm-se equivalentes. Se o mundo acontece para todo mundo, acontece para todo mundo. Mas se há um tratamento diferencial que dá-se ao grupo de controle ou ao grupo dos beneficiários, então nós não podemos dizer que esses grupos são equivalentes, não é? Se, por exemplo, uma outra organização chegar e distribuir mosquiteiros ao grupo de controle, nós não temos uma base de comparação fiável, porque a trajetória do grupo de controle já não pode ser equiparada àquilo que seria a trajetória normal do grupo de beneficiários caso o programa não tivesse acontecido. Então, estes são os custos dos ACTs, dos estudos controlados, principalmente para organizações pequenas, que... tem de criar esse mundo que não é natural. E para criar esse contexto de avaliação, há oportunidades que têm que ser perdidas. Não é? Mas essas organizações também, geralmente, estão numa posição em que, para terem mais financiamento, precisam de evidência. E um dos grandes criticismos, uma das grandes críticas dos estudos controlados é que... Não dos estudos controlados, mas da mediatização dos estudos controlados, é que todo mundo estava a querer fazer um estudo controlado e estava a pedir que as pessoas fizessem um estudo controlado, não é? Quer dizer, se eu viesse aqui com uma análise quantitativa de um tópico, as pessoas não acreditariam, não prestariam muita atenção, porque não é um estudo controlado. Então, isso tornou-se um problema, porque nem todos os contextos ou nem todas as organizações conseguem fazer um estudo, têm a capacidade financeira e humana para fazer esses estudos. Então, Quem normalmente, que tipo de habilidades e conhecimentos são requeridas às pessoas que fazem o estudo controlado? E como é que é... quer a fase da pesquisa, como a fase da análise, quem é responsável por isso? Boa pergunta. Toda e qualquer pessoa pode fazer isso, mas um estudo controlado bem feito requer, na minha ótica, alguém que entenda muito bem de metodologias de avaliação, alguém que tenha um bom conhecimento teoria económica e teoria de desenvolvimento social. Porquê? Porque é como se fosse uma ocasião única, não é? Se, por exemplo, esse for o efeito, for o impacto que estiver interessado em observar e não, faça, não fizer as perguntas corretas, já não pode voltar mais para depois medir de novo, não é? E aí se foi o dinheiro. E requer uma pessoa que tenha um bom entendimento daquilo que é a matéria que está a ser avaliada. Se é um assunto, se é um assunto social, requer uma pessoa que tenha um conhecimento intrínseco, desse, não intrínseco, um conhecimento minucioso desse assunto para podermos desenvolver aquilo que é a teoria de impacto. A tecnicalidade do estudo controlado em si não requer muita coisa, porque essa seleção aleatória pode ser feita no Excel. Então, é uma formação, eu já dei a informação que é uma formação de uma coisa de um dia a dois dias, não é? Então não é muito caro, é uma técnica que aperfeiçoa-se fazendo, não é uma coisa que as pessoas nascem sabendo, e é muito fácil. E tudo o resto, que é o acompanhamento dos estudos e a manutenção da validade interna, é o que as pessoas já fazem dentro daquilo que são os outros tipos de avaliações, nos questionários, nos inquéritos, nos censos, isso tudo. Então acho que é uma combinação de várias técnicas, não é? De várias pessoas. E claro, quanto mais bem instruídas na matéria essas pessoas forem, melhor a qualidade desse estudo. Mas é mais baseado em métodos quantitativos? A técnica em si é quantitativa. Por isso é que diz A causa B, não é? Está-se à procura de um número. Exato. Mas dentro dos estudos qualitativos, dentro dessa técnica quantitativa, podem ser aplicadas técnicas qualitativas para esclarecer, não é? Para tentar entender o que é que levou. Por exemplo, nós fizemos um estudo de saúde pública em que distribuíram-se, acho que, um novo tipo de sabão a uma comunidade, assim fora da cidade do Cabo. Porque a população era muito pequena, nós achámos que o número não era suficiente para nos dar a entender aquilo que aconteceu, e depois voltámos para falar com as pessoas através de grupos focalizados e entrevistas com mais detalhe. Então, nada impede que utilize métodos qualitativos, só que geralmente combina entre os métodos quantitativos e qualitativos numa população grande, faz com que o budget do projeto exploda, não é? Mas não há empecilho nenhum. Acho que podemos dar a oportunidade também a outros colegas que pretendem intervir, porque estou a ver que o colega João Domingos está a monopolizar a opinião. Se os outros não querem falar, não, se calhar. Okay. Só espaço. Yeah. Muito boa tarde a Tavares Chimbele, e obrigado também pelo tema em si, que acho que é muito interessante. Eu tenho duas questões. A primeira é, atendendo que tens feito pesquisas independentemente e conheces bem a realidade do país, pretendes no futuro fazer esse tipo de estudo controlado em Angola? E a outra é, gostaria que falasse um pouco mais acerca do impacto que esse estudo controlado teve na Índia, uma vez que deixou de ser micro e passou para macro todo o país. Gostaria de saber um pouco mais do impacto dele. Muito obrigado. Se calhar tirarmos mais outras duas perguntas, não? Vou pôr. Minha questão é simples, é com relação à representatividade da amostra. Há parâmetros definidos, de 100 para 200, porque há bocado falou que estava a fazer o estudo numa comunidade, mas o número não era representativo. Há algum parâmetro pré-definido para isso? É assim, acho que o colega capitão, quando fez a descrição no website, cometeu uma gafe, que foi dizer que os estudos controlados eram o meu método de avaliação preferido. Não são. Eu gosto de pensar da minha metodologia como eclética. Eu acho que os estudos controlados são muito mediáticos agora. Há muita pressão das organizações internacionais para que se façam esses estudos. Eu acho que eles têm um rigor que é admirável, não é? Eu acho que eles, quando bem implementados, podem produzir resultados bons, mas eu não acho que sejam necessários em si só. Então, a questão sobre gostaria de fazer um estudo controlado em Angola, se houver necessidade, sim, mas se não houver necessidade, não. Eu, por acaso, agora estou a entrar para o mundo da pesquisa qualitativa, não é? E que eu estou a achar fascinante. Eu, por muitos anos, a minha formação toda foi muito quantitativa, né? E cronometria, e modelos, e regressões, e data, e não sei o quê. E acho que isso tem o seu valor, mas aquilo que é a interação com as pessoas, tentar entender na realidade, ou tentar ganhar uma nuance, né, acima dos números, também é muito válido aí. E eu estou numa fase da minha formação pessoal ou profissional que está a me levar mais para esse lado. Então, eu acho que cada coisa tem o seu tempo e o seu lugar. Eu não acho que os estudos controlados sejam necessários. Por isso, eu não acho, mas eu acho que tem o seu lugar. O programa na Índia chama-se, por acaso, Balshaki, que Balshaki é o professor suplementar. Há muito material sobre esse programa que eu posso me comprometer em enviar. Eu já não me lembro dos resultados específicos do programa e não gostaria de falar à toa, mas é um programa muito interessante porque esse programa é implementado por uma organização chamada Read India, Read tipo ler India, não é? E eles têm tido vários programas implementados, vários estudos controlados e vários outros, e utilizado várias outras metodologias de análise de impacto, não só para, por exemplo, o problema na Índia não era que as crianças não estavam a ir à escola, o problema era o aproveitamento escolar, não é? Acho que quase 80% das crianças estavam na escola, mas muitas crianças repetiam danos, o aprendizado era muito baixo. Nós conhecemos essas coisas, não é? Então, esse programa, um dos programas, uma das particularidades do Read India era tentar várias metodologias para saber o que é mais eficaz em aumentar o rendimento escolar das crianças. E eles tentaram várias coisas. Tentaram esse programa que é o Balshaki, né? Professores suplementares. Tentaram campos de férias de leitura. Tentaram contratar professores adicionais. Tentaram dividir as salas de aulas. Índia é um país muito grande. Então, esses programas são geralmente implementados a nível de um estado, né? Que são para aí 800 escolas, não é? De 1000 e tal, 2000 e tal alunos, e que é muito interessante. Eu posso me comprometer a enviá-lo os links para isso, mas não gostaria de falar sobre os resultados para não ter de pecar. Ok. A questão de Tiago é uma questão que eu gosto muito, porque é técnica, não é? Quando falamos de técnica, os meus dedos ficam assim muito agitados. Há uma técnica chamada Power Calculations que nós utilizamos antes de começar a implementar um RCT. O que é que essa Power Calculation nos diz? Ele tenta dizer qual é o tamanho da amostra que precisa-se utilizar para que seja possível observar um resultado específico. E esse resultado é medido em termos de Standard Deviation. Como é que se chama Standard Deviation? Desvio padrão, exato. A representatividade da amostra depende, claro, não é? Da população de interesse. Se a população de interesse for nacional, então as técnicas de seleção da amostra são as mesmas que se utilizariam em qualquer outro estudo. Mas para se obter um programa, para quando se quer obter, quando se quer ter a maior probabilidade de observar um efeito específico, esse power calc, essa computação ajuda-nos a ter uma ideia daquilo que seria o tamanho da amostra necessária e as características da amostra para que possamos observar, atingir este resultado. Não é? É uma análise, são suposições em cima de suposições, mas dá-nos uma boa ideia. Eu não sei se seria necessário ir mais a fundo, mas o que geralmente diz é, se essa população tem as seguintes características e com base em estudos anteriores nós sabemos que um programa desse género pode resultar em um impacto desse tamanho, então o programa basicamente computa aquilo que será a população necessária para essa, a amostra necessária para esse novo estudo. Yeah. E é assim que se fala em representatividade. Não sei se... Yeah, tranquilo. Agora, uma questão da caso atual do lixo em Luanda. Recomendaria um estudo controlado para fazer análise, por exemplo, comportamental em termos da população de Luanda ou de alguma área de Luanda com relação à recolha, à satisfação da recolha, de tratamento de resíduos sólidos? Eu acho que seria interessante. Eu não diria a nível de Luanda só, porque, por exemplo, se fosse implementado, não é? Nós teríamos que ter unidades de observação. E a nossa unidade de observação, nesse caso, teriam que ser bairros ou comunas, não é? Como, que teriam que ser as unidades que o senhor governador disse, esse lugar paga 10 mil, esse lugar paga 500, não é? Então, essas teriam que ser as unidades. E nós não temos unidades suficientes. São quantos municípios? Sete. São sete municípios. Vou passar para 9. Exato. São sete municípios, é muito pouco município, independentemente de ser muita gente dentro do município. Mas se, por exemplo, fosse uma questão, fosse uma política nacional, não é? Passaria a ser. Exato, podia-se implementar. Política nacional? Não tem política ainda aqui. Vai ser. Mas está onde a política? Podia-se implementar em certos. Em certos bairros aqui em Luanda, não é? Em outros bairros, sei lá, em Benguela, outros bairros em Cabinda, e assim fizemos uma comparação com as outras populações, não é? Que é o que aconteceu no programa Read India. Mas isso para dizer que, apesar de nem sempre haver lugar para estudos controlados, há sempre lugar para estudos pilotos, que nós aqui, infelizmente, não damos o valor devido, não é? Mas o governador e a sua equipa fizeram um estudo para chegar a esses números. Exatamente, tanto é que depois de 2 semanas os números foram reduzidos. Estou a ser sarcástica. Fizeram outro estudo melhor. Não, mas estou a dizer, um estudo, não é só... Eu penso, tu pensas, na minha concepção, não é? Fazer alguma reunião. Aquilo é reunião. Agora, o estudo que é no bairro, os efeitos reais da política, do projeto, não são feitos. Mas, e há muito lugar para se fazer isso. É uma área nova que temos que primeiro ganhar a cultura, ter a confiança nas pessoas que fazem isso. Mas é uma área. Tem que aparecer um Deus de fora para dizer que isso é importante. Não, os estudos são feitos, mas este em particular é. Talvez nesse caso em particular não tenha. Não vimos, não houve estudo, não houve consulta. Não podemos também afirmar. Não, eu estou afirmando. Eu tenho prova. Se houvesse estudo, inclusive iriam publicar e as pessoas podiam ter acesso. Porque ninguém sabe quais são os bairros que foram. Não, mas quais foram os bairros que foram estudados? Diga-me só, qual é o bairro? Quais foram os bairros que foram estudados? Não, estou a perguntar, conhece quais são os bairros que foram estudados? Deixa-me dar um exemplo, responda à pergunta, não quer dizer. Mas estou batendo a áurea. Não, o bairro que você tem. Pode dar um exemplo. Há uns anos atrás, nós estamos agora no projeto de ano. O IPGU passou da universidade à universidade, aportou um grupo de alunos, pôs arquitetos holandeses, portugueses, de diferentes zonas do universidade. Não tinha arquiteto angular? Infelizmente não tinha. Sim, fez um estudo de como se podia implementar esse novo projeto da cidade de Luanda. O estudo não foi publicado, mas fez. Sim, não, eu não estou contra aquele estudo, mas não estou a falar algo agora de concreto. Cada, não estou a falar algo que já passou. Não, ele quer sustentar o argumento de que. Porque que não se publica? Não, nem todos os estudos são publicados. Sim, mas pelo menos se escuta, que se fez. Eu não estou a dizer. Tem técnicos, tem quadros, tem cadetes, fazer levantamentos constantes. Mas é que não se ouviu em nenhum município. Mas não estou no município, você não ouviu ele nele, nenhum dos nossos se ouviu. Então, eu estou a dizer, eu não estou a dizer. É pequena, é uma amostra pequena. Posso dar mais uma prova, segurança do chateiro lá no bairro? Não, levantamento com segurança. Vai fazer quem? Ok, ok, senhores, vamos focar. Eu gostaria de concluir com dois pontos sobre. Okay. Nós temos algumas questões, alguns mais. Nelson, sim, tem questão? Ok. Pode sim. Vamos, Áurea, faz favor. Eu gostaria de concluir com dois pontos sobre os estudos. Não é? Eu não estou a dizer que os estudos pilotos não se façam. A minha questão é: não se fazem na medida que devem ser feitos, não se fazem com o rigor que deve ser feito. E nós ainda temos um problema muito grande, e devemos ser honestos sobre os nossos problemas para poderem ser resolvidos, que é o envolvimento das nossas universidades naquilo que é a pesquisa de políticas públicas. Os nossos quadros académicos não estão envolvidos nessa pesquisa, ou se estão, estão envolvidos de uma forma muito secreta, sei lá. As políticas públicas criam ideias públicas, segurança de estar, é? Por isso mesmo que a publicação, e a publicação desses estudos é importante, porque gera um compromisso com a sociedade. Mas eles dizem que tem lá o estudo. Não, mas não. Eles dizem. Tem lá o estudo. Lá no governo da província não vão consultar. Mas nós não precisamos de ir ao governo provincial para fazer isso. Quando todo o ministério tem um website, eu recebo mensagens da Tima Lara que eu nunca pedi para receber. Então porque eu nunca recebo mensagens dos estudos? É uma questão muito alargada. Sob o meu ponto de vista também, quando os estudos não são divulgados, perdem o seu valor. Então porquê que a gente foi fazer o estudo? Para meter na gaveta? Eu gostaria que o governo da província de Luanda, nessa questão específica do tratamento dos resíduos, que chegasse, com base nos resultados do estudo que foi feito, dissesse: olha, nós fizemos essa avaliação, estudamos as zonas A, B, C e D, chegamos à seguinte conclusão, os resultados apresentados, e tomamos essa decisão de implementação do novo programa, e incluindo novas taxas. Porque ninguém entendeu até agora. Porque é da medida, se quais foram os critérios que foram utilizados. Sim, mas se as variáveis usadas argumento para que não essa estratificação... Pelo menos, né? Então, mesmo que não nos mostrasse. A pergunta também é como é que foi questionado isso, porque foi apresentado sem o decreto. Não foi aprovado. A ordem do chefe foi que voltassem a analisar, que usassem valores. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Também ninguém questionou antes, as coisas são. Não é verdade. Isso foi questionado. Os mídias questionaram várias vezes, mas a resposta nunca foi dada. É sempre o mesmo. Por isso é que depois as coisas são implementadas, mesmo com a nossa insatisfação. Mas nós nunca estamos insatisfeitos, nós estamos sempre satisfeitos. Quem se sente insatisfeito faz alguma coisa, toma uma ação, mas nós estamos sempre satisfeitos. Assim que acima de tristeza que estou ouvindo, estou insatisfeito. Acho que não temos mais outras. Não temos outras questões. Muito obrigado, Áurea. Muito obrigada a vós. Pela apresentação, esperamos contar consigo em próximos espaços de debate. Se calhar trazer uma análise mais focada na questão dos estudos do lixo. Entendendo, fazer isso. Não há financiamento. Com a crise. Ok. Tenham um bom fim de semana a todos.